DJ Zedilson e Edielson. Agora, vão detonar do jeito que a mega tropa dá valor. Arrepia, DJ Edielson! Manda ver! Em Marituba, assim como é que é? Em Marituba, assim como é que é? Em Marituba, assim o agudo tá pra lá. Assim pra começar. Joga lá em cima, joga lá em cima. E a torcida do Paysandu hoje, feliz da vida. São os campeões, são os campeões. Bate na palma da mão que eu quero ver. Bate na palma da mão que eu quero ver. Gelson, você. MC Dourado, DJ Melody, parabéns pelo trabalho, pelo sucesso, obrigado pelo carinho, mais uma vez com a gente. DJ Wanderson, é Gelson também. 3, 2, 1, vem, assim! Bora começar! Mais uma vez ele põe tudo no meio do LED. Vou te contar. Vai. A putaria no pistão vai começar. Se não solta o brinquedo, nosso bode vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tapa de pau na cabela. Vem sacinho, sem desespero, dá tapa de panela. E puxa o cabelo, vai, vó, que não anda só. Mulher que fica sem cara. Ei, Juninho! Ela representa, meu pastor, o Davi Ué. E o sorriso? Que fica tranquilo, fica numa boa. Ela é novinha, ela não é coroa. Carequinha, calma, mulher que bom, vou falar. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho. E a minha torcida. Campeões aí, dá um grito! Segura, Edilson. Só quem tá solteiro, quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima e vai batendo na palminha, e vai batendo na palminha, bate, bate na palminha, bate, bate na palminha, e bate na palminha, e manda ali alto! Então bora, Marituba! De Camaro dentro da periferia, 10 mil no bolso rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria? Quem diria? Eu de Camaro. Nosso amigo DJ Rayan. Com 10 mil no bolso. Com das com a gente. Josiane. Samuel, abraço. Aê, comitiva. Alune. Bora, Vanessa. Vanessa. Dois. One, two, three. João, Pato, Léo, toda a equipe chama de Marituba. Gordinho, desse jeito você me deixa louca. Botando a toda na minha boca. Sei que você vai, que eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca. Israel, Charlene, Nelson, Rafael, é o do Bar do Cabeção. Chama suas amigas pra tomar. E aí, Guto? Tem que vir sem calcinha pra comer. Aqui com a gente, o Alex, família, segundo. Um abraço, Alex. fica. Mega. Meu parceiro Dinho, que é a primeira dama Lena aqui com a gente também. Tá curtindo o show do Príncipe? Um abraço pra vocês aí, sempre do lado. Sempre. Era tudo tão lindo até eu recordar. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer. Nem imagino o quanto quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Edilson, diga que o nosso amor nunca aconteceu. Isso me confunde, amor. Meu parceiro Fera no Rock, o Arthurzinho do Coqueiro aqui com a gente. A nossa amiga Marisa, aí garoto. Vai, Vitor. Amigo Cássio GDP com a gente, comemorando o seu aniversário no Mega mais uma vez, como sempre. Obrigado com muito carinho, tá? Meu parceiro Naide com a gente, por ali, junto com toda a galera. Bora, Naide! Vocês! Oi, senti, eu vou mesmo endoidar. Vou ficar maluco, vou ficar maluco. Sem você, amor, eu vou estar perdido. E o nosso amigo Isaac do Marex tá aqui com a gente, o Mauro Isaac. Vem pra cima, garoto. Sou teu único, confesso todo dia. E te penso e não canso de te dar amor. E o coração? Te faz, eu enlouqueço, coração batido. Só que não tem hora pra chegar em casa, vai cantar. Mas tu é. Alô, rainha. Olha que o point tá bonito. Príncipe negro é meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Infiel, eu quero ver você morar num hotel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. Infiel, agora ela vai fazer o meu papel. Daqui um tempo você vai se aproximar. Mega Príncipe Negro. E a primeira dama até por aqui com a gente, a Lupezão vai pra cima também, garoto! Olha só, presta atenção, é só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Essa batidinha é maneira. Você me perdeu e agora chora. Viva, vive, bota de adorno. Meu amigo Joléia, JDB também tá aqui com a gente, João Joléia! É Paixando na veia, garoto! A putaria, assim? A putaria, pesca, vai, vai. Chão, pesca, bunda batendo no chão. Abraço, Pitbull, galera, Pitbull de Marituba com a gente por ali também. É o Mega. Música. Ela veio quente. Assim, assim. Ela veio quente. Vai! Quer desafiar, não tô entendendo. Mexe... Nosso amigo Bichinho com a gente vem aqui do meu lado esquerdo também. Mais uma vez no príncipe, um abraço, Bichinho. Meu amigo Júnior Hiller, o Edson original, o Márcio, minha equipe, príncipe de Santa Isabel do Pará. Príncipe Negro. Sexta, sábado, com a gente no Mega. Bora girando, girando. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. E aí? Eu não duvido, não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. DJ Bel, que malucão com a gente, abraçou! E é por isso que eu digo: não existe fronteira, sempre vamos segurar. Não existe barreira. Olha, Henrique do Sol! Não existe nada, somente Deus pra nos separar. A gente se ama na cama ou na lama. E agora? Eu respiro você em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Bora, picadinha, tribular! Meu amigo gordo, nossa equipe da Max já por aí também. Um abraço com muito carinho, sua vontade, valeu! O som da galera. Com a gente e a galera bem aqui tá no nosso lado direito, obrigado pelo carinho de vocês, valeu meu parceiro Pezão, a sua esposa Débora, inclusive comemorando o aniversário com a gente. Alô Débora, parabéns, meu amigo Nenê. Alô Nenê. Preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, se você é o meu. O Dani e o Max da Headway. E outra vez, eu entendo. A equipe tô solteira, né? Com você sofrer. Pode crer, equipe tô solteira, valeu! Meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Príncipe Negro. Eu errei, te machuquei, te fiz chorar, meu bem, eu fui. Fala rapaziada, equipe Pitbull com a gente, abraço. Só, eu não pensei. Bora, cozinha no coqueiro. Beijo, meu amor, amo você, tô com seu coração. Saudade, né? Hoje também te amo. Então... equipe 100% União de Marituba do lado esquerdo também arrebentando! Mega Príncipe Negro. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. E quem sabe canta! Mas veio você e deu segredo, me diz amor. Só quem tá solteiro, hein? Mas só quem é sincero, só quem é do Pai Sambu vai cantar agora! O que é o amor? Vou baixar o som! Pra todo que eu tô. Eu amo você, só vem me prender pelo que vou fazer. cima, pra cima, pra cima. As novinhas ficam loucas quando a águia talha picada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Um abraço, bonde da BR. O terror de Marituba é nós na área. Vem, meu príncipe. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Que o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Que o pop ninguém derruba. Toda a equipe T. A equipe T de Marituba, um abraço. Olha pra pirar sua cabeça. Bebe de montão. Arreia muitos baldes, é um ninho. Cada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu. Na minha cama, só eu e ela. Ela por baixo e eu por cima. Eu de ladinho, embaixo dela. Bora, vai! Onde é que é a festa? É, disso. Alô, Melri. Festa no castelo, só vai ter princesa. Os baladeiros da Humaitá com a gente. Um abraço para o Vitor. Fala para o Bielsa com a gente, o André, o Maider. Alô, Maider, bora. Ela senta no meu colo, entra no meu cachorro. Alô, Cássio GDP, parabéns. Edilson, DJ, Edielso. Ela senta e rebola do jeito que eu. E agora? O Vanderson esquentando. Ela tá. E a nossa Tablet está aqui com a gente também no fundo da BR, galera. Bebe sem medo. Ah. É o Mega Príncipe Negro. No meu castelo, apago a luz. Na minha cama, sonho e e ela? Ela por baixo. E eu? E eu por... E quem é de Maritu? Bora 100% do dinheiro! A equipe Pitbull com a gente também mandando ver. Eu tô solteiro. Valeu, Marci. Sendo fera do rock, homem das redes sociais do Príncipe da por aqui também. Nossa amiga Henrique do Sal, nossa amiga Fabi Vieira, meu amigo Isaac do Marek, Sidic, a Lena. Olha a galera do Mega, sempre. Mega Príncipe Negro. E vai! O desenho Jackson do Telégrafo. Aqui na companhia do Max e da Redra e o Nenê também. Aqui é Mega Príncipe Negro. Equipe Príncipe. E hoje tá... Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. É a coxinha do pai Sandu que tá desse jeito. Vai, numa boa, vai, curtindo um batidão. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, tranquilo, numa boa, curtindo um batidão. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Aqui eu quero ver também. os campeões aí, vamos! Quem é do Paixão, joga a mãozinha em cima, joga a mãozinha pra cima, joga, joga. A torcida pula agora! Pula, sai do chão! A torcida do papão vai! Chão! O fiel olha pra amante e começa a debochar. Olha só quem encontrou os documentos. A meditação também da Ana, Kézia, da Silva. Prazer aqui, tem gratificação, legal. O fiel olha pra amante e começa a debochar. Solta, solta aquela aí pra novinha rebolar. O nosso amigo Porquinho com a gente, o Thiago. Aí, Luan, de saluta. Bora, Jolé, bora, Jolé. Tá na hora de balançar. Edilson e Edialson. Bora balançar! DJ Edilson! Lembra dessa aí, Jamaia? É Mega Príncipe Negro! Esse Arthurzinho é sexta, sábado, é domingo por aqui. Meu amigo Fera do Rock, já registrando tudo, já deve estar colocando aí nas redes sociais. Passa o banho! Alô, Cássio, parabéns! Meu parceiro Vitinho tá aqui com a gente, tá de volta. E pro show do Mega Príncipe Negro agora! Então bora no show! Fora do forró, Quem é que tá solteiro de verdade? Joga a mãozinha pra cima aí. Alô, Wesley, safadão, cadê você? Cadê o gritinho das damas? E o grito dos vagabundos, A gente brinca e separa. Eu levo tapa na cara. Eu que apanho, ela chora. Sempre rola uma DR. Sempre. Sempre tem. Falando da minha vida, Belém. Gente, sem era nem bem. Só vocês, baixinho. E você não me vem sem mim. Ela me conheceu, cachorro. Se apaixonou por mim assim. Mas eu não vivo sem você. E você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro. Eu apronto, ela perdoa. E agora? Eu apronto. Pegando todo mundo nessa. Nessa história, ele é É o belô do vagabundo! Tá aí o vagabundo! Joga a mão em cima e diz: vai, safadão! Alô, Joléia! Vagabundo nunca, né? Príncipe! Já foi isso. A gente se prepara. Eu levo pra agora. Daqui a pouco. Sempre rolando. Uma amiga fofoqueira falando da minha vida. Mas eu não vivo sem você. E você não vive sem mim. Ela me conheceu, cachorro. Se apaixonou assim. Mas eu não vivo sem você. E você não vive sem mim. Ela me conheceu. apaixonou por mim assim. E ela? Eu apronto ela. Essa história ela é a dama. Eu apronto ela mesmo, eu vou pegar todo mundo. Essa história ela é a dama. Sou vagabundo. Vamos brindar, vamos brindar. Agora! Tim, tim, tim, tim. Tim, tim, tim, tim. Tim, tim, tim, tim. Agora! Pra cima! Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Os irmãos Edilson e Edielson. Som, som, som. Aquele seu desprezo, criei ontem. Mistura de... A coreografia aqui, ó. Vamos pra cima assim, ó. Tim, tim, tim, tim. Brinde a ela. Tim, tim, tim, que não me ligou. Tim, tim, tim, tim. Me deixou solteiro. Tim, tim, tim, tim. Tim, tim, tim, tim. Tim, tim, tim, tim. Me deixou solteiro. Vou pegar um litro, completa a sua dose. Papo pra cima, posição de vira. Prepara, mistura. Com pode, com esloba. Mistura, vai. Mistura. Bora, Wanderson! Um abraço, Joel. Pra Charlene com a gente, Neilson, Rafael. Toda rapaziada, lá do Bar do Cabeção com a gente. Obrigado! Aqui. Deixou solteiro. Meu irmão, pelo amor de Deus, que Príncipe Negro! É pra puxar gata, é pra dançar agarradinho, afinal de contas é o show do Príncipe. Hoje pra vocês aqui, ó. É só de boa, só na manhã no Ponte da Bela. Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças. Só me distanciam do fim da batalha, gravado em tentar te esquecer. Te vejo nos meus sonhos, me devolvendo o céu. Então sinto na boca o gosto do mel que eu sentia sempre que eu beijava você. Só sei que esse romance ainda vive em mim. O efeito do seu beijo me deixou assim, assim. Preciso de um remédio que cure essa saudade, que diminui a dor que do meu invade, ou invade ou me ajude a esquecer. Yeah, yeah. Preciso de um antídoto que salve esse amor, que tire os sintomas que me causam dor. Eu não sei mais o que vou fazer. Se devagar, garota louca, és tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga. Vamos ver, molequinho, pressão, DJ Jefferson. E o Charley com a gente, um abraço, valeu. Cadê o fogo, porque tanta pressa? É melhor aproveitar antes que você perca. Você tem muito que fazer em poucas horas de um dia acabar. Você não sabe quando está certo. Você tem que entender que amor vem e vai. Eu sei, fica porque lá fora agora vai chover. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Rega, Príncipe Negro. Está indo bem. O que você vai ser quando você crescer? Embora seja tão romântico, não tenha medo de amar. Isso que é bacana, hein? É tão ruim a vida que eu ligo o Vitor, a nossa amiga Marisa aqui com a gente. Eu vou te falar. Aí, show do balanço. O Bebê e o Max da Redley aqui com a gente. Um abraço pra vocês aí também, curtindo o show do Príncipe. O Eugênio, o Jackson, lá do Pelágrafo, um abraço. Sempre. Todos os sonhos se realizarão. Quando perceberá. sucesso em todo o Brasil. E o nosso amigo Naider tá arrebentando também com a gente. Se foi só assim, mas me entreguei demais. Eu me entreguei demais a esse amor. Não vivo de sonhos, não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui, perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. Eu me entreguei demais. Eu me entreguei demais. Você marcou meu destino. Nosso amigo Jackson Lima, preparando o CD ao vivo. Daqui a pouquinho vai ter CD ao vivo do Ponte da BR pra galera, hein? Já, já! Não vivo de sonhos, não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui, perto de mim. Eu não vou desistir de nos... Bora, Vanessa! Eu me entreguei demais. Eu me entreguei demais. Você marcou meu destino. Você marcou tudo em mim. Olha, faça tudo, mas não vai. O Gugu, nosso amigo Ica, do Esquadrão do Ponto, valeu! Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. E o bola segurando, segurando, segurando, segurando, segurando, segurando o batidão, Edielson, que eu quero. Mudar as febres, sente aí! Esse é o som que faz você lembrar de alguém. Príncipe Negro está de volta e vai te conquistar também. DJ Edson e Edielson, os consagrados do povão. De volta no som da galera. E aqui me percebe! Príncipe Negro. E quem sabe pode até cantar bem alto, vai! Toda vez que eu te vejo passar, sinto um vazio. Fico na esperança que um dia você volte pra mim. Adeção Márcio, adeção Márcio da administração da festa. Não chega na porta ali rapidinho, Márcio. Nas loucuras, Príncipe Negro, Negro, Negro. Quando bate a... 100% União de Marituba com a gente mais uma vez. Dói meu coração. E quem sabe canta agora. Não brinque mais com os meus sentimentos. E o coração é... O meu coração sofre de amor. E agora? Dia e noite eu penso em você, mas você não está nem aí. Pense um pouco mais. E o príncipe... Príncipe Negro, fazendo você dançar. Eu... apaixonei e já não posso esconder. Sei que ele já tinha outra mulher, o que posso fazer? Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá. Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Legal. Me fale mais dessa paixão. Não me obrigue, não. Porque é tão difícil assim. Me diz. Só quem sabe! Não dá. Eu amo o mesmo homem que ela. É o melô da Fura Olho. O DJ Jefferson considerado. Ela fica de quatro pra mim. Um abraço, Charley. Toda rapaziada com a gente, o Maguinho, o Lourinho também. Glória a Deus, deixa assistir mais uma vez. De pertinho os nossos campeões. E a torcida do Paixão. Terça-feira de novo, é Dick. Terça-feira de novo, né? Quem acha que na terça-feira vai dar o Paixão de novo, dá um grito! Bora, bora, libera, assim! Um, dois, três, vai! Bate na palma, dá pra que eu quero ver! Vem! Só que tá solteiro, só que tá solteiro! Uma atrás da outra, eu quero ver assim, assim! Vem mais uma assim! Oi! Toda 100% união com a gente, vem aqui do ladinho, vai! Deixa aqui! Deixa ali em cima, mais uma, quero ver. Vem, vem. Quero ouvir mais uma vez, pra vocês. Diz. Pois. Joga o bracinho em cima e bate na palma da mão. Tá de mal de tudo, eu quero ver assim, assim. Segura, segura, segura, segura. Joga a mãozinha pra cima, pra cima. Traz a nossa casa, estuda o nosso som. Pra toda comemorar, eu vou fazer chover chamão. Hoje a noite é nossa, nós tá fazendo a onda. A vida, as mulheres, tudo na nossa. Vem, meu príncipe! Toma, toma banho de chandão. Toma, toma, toma banho de chandão. Oi? Toma banho de chandão. Toma, toma, toma banho de chandão. Jogando, joga a música. Ei, Gelson, deixa eu aproveitar aqui. Parabenizar a nossa amiga Débora aqui no último dia 4 agora, durante a semana. Esteve aniversariando. Meu amigo Cássio, GDP também, comemorando o seu aniversário com a gente. Obrigado pelo carinho. Fica aqui os votos de parabéns da empresa Príncipe para os aniversariantes do mês de maio também. E hoje, domingão, a gente quer desejar um feliz dia das mães para todas as mamães do Brasil, do Pará, de Marituba, Belém. Obrigado pelo carinho. Os aniversariantes, então, vem! Parabéns pra essa. Muitos anos de vida, saúde e felicidade, libera de Elson! No meu castelo, apago a luz. Na minha cama, só eu e... Chega aí, briguinho! Ela por baixo e eu por cima. Eu de ladinho, embaixo dela. Vem, meu príncipe! E hoje, domingo, tem um show do príncipe em São Caetano! Festa no castelo, só vai ter princesa. Os príncipes tão chegando com... Segunda-feira, na estação do som, tem um mega. Todo mundo convidado! Mega Príncipe Negro. Dançando, ela fica no meu colo. Entra no meu castelo, aí que eu adoro. DJ Edilson, DJ Edielson, ela senta aí. Alô, Briquinho! Do que eu quero, o Wanderson esquentando. Ela tá dançando, o Mega Príncipe Negro é o castelo ostentando. Fica tranquila, bebe sem medo. Quem é, Jogaia? É o Mega Príncipe Negro. No meu castelo, o Porquinho, o Thiago, a nossa amiga Lu Absoluta com a gente. Galera dando moral pro príncipe, olha. Segunda-feira, estação do som, bora pra lá. Meu amigo Nenê da Hadley. Olha o Max por ali também. O desenho Jackson do Telégrafo. Alô, Bitinho! E o Bora dar um giro nas marcantes! Aqui é Príncipe Negro. Chifre na vida, hein? Quem nunca levou, levanta a mãozinha e canta assim. Cadê, cadê, cadê o cu? Itador. Cadê, cadê, cadê o cu? Itador. Olha Henrique do Sal, cuidado com esse coração, garoto. O nosso amigo Maxwell da Rede com a gente também. O Henrique vai comprar o buquê tudo logo pra ela. Agora vai, Vitor. O Alex de Bona Fuga. O Leandro Galvão com a gente também. Abraço. Show do Príncipe em São Caetano, todo mundo convidado. Aí São Caetano de Olivelas, hein? Segunda-feira, Estação do Som. Te falar o quê? Alguma coisa que faça lembrar. Príncipe Negro. Vimos por amar, das noites que fugimos sem pensar. Agindo o impulso da paixão, seguindo a voz que tem no coração. Deixando acontecer o nosso amor, mas puro e verdadeiro que uma flor. Você não sai da minha memória, mesmo assim não tem mais volta. Me trocou por um alguém, atração só de momento. Minha vida dediquei a esse amor que não valeu. Mesmo assim eu te guardei nas lembranças que me dei. Dedicada para mim que tu amava. Em várias cartas rabiscadas com palavras. Príncipe Negro! Ainda sinto tanto essa dor que fica no meu peito onde vou. Tô passando fera no rock. Tá aqui com a gente mais uma vez. O ladinho do suco ainda valor. Valeu, fera! Edilson e Edilson. Vodka, tequila e breja. Mas sempre quando chamo uma mina, escuta que o namorado não deixa. Nunca foi por qualquer conversinha que o coração dessa mina balança. Mas se bem que não é culpa dela se o dedo dela não curte a aliança. Mas é fácil de ver que sozinha ela rouba qualquer cena. Mas dessa vez não vai tá sozinha, porque toda loira tem sua morena. E fazer elas de namoradas, isso todo mundo quer. Manda passar outro dia, que a frase do dia é amiga, parceira, só se for amiga solteira. Amiga, parceira. Alô, Bitinho. Só se for amiga solteira, livre, louca, curte a. Quando você você do União de Maletuba com a gente. Dizer, não só mais uma vez aqui, um abraço do Vitor, para o Fabiel, o André, nosso amigo Naider, olha os paladeiros, está o Maitá. Só se for amiga. Alô, Maxwell. Amiga, parceira. E amiga, hein? Só se for amiga, solteira. Bora, amiga. Parasita de olho em nós. Boa fase, pré ou vive pós. Tu mudou tudo e de novo passou batido. Os moleque é liso. Parasita de olho em nós. Boa fase, pré ou vive pós. Tu mudou tudo e de novo. Bora lá, depois baladeiros pra cima também, garoto. Alô, Jefferson Lima! Edilson e Edielson. Vem, meu príncipe!